partir deste momento, você ouvirá aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Para você que está conectado com a Rádio Antena Web, no seu canal 2. Estamos chegando aqui com o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Esta aqui é a segunda edição do programa. Eu, Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, com vocês aí durante 2 horas de programação, e que eu quero levar a paz, a harmonia e a minha saudação, desejando a todos a saúde, que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma excelente programação aí. E vamos então iniciar a nossa programação, trazendo a nossa primeira seleção deste dia. Vamos começar com Anjos de Resgate, Amigos pela Fé. Depois, Padre Marcelo Rossi, Rick e Renan, Faça a Diferença. Aline Barros, Manancial. Depois, Padre Miro, Em Matas e Rios. Antônia Gomes. Depois, Helena Ribeiro, Barco à Vela. E depois, Advogado Fiel, Bruna Carla. E depois, muito mais canções aqui para vocês. Então, que todos tenham uma excelente programação. E fiquem desde já com meu agradecimento pela audiência e pelo carinho aí da companhia aqui no canal 2 da Antena Web. Estarei aqui. abençoe e mostre a sua paz. E te dê sua paz. Amigos que nasceram pela fé, amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Pensamentos maus me trazem um abandono, e uma enorme escuridão tira minha cama. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nova. Eu te peço, meu Senhor, misericórdia, meu Senhor. Os olhos de Deus procuram um homem ou uma mulher. Até mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sincero e verdadeiro, se desvia do mal. Quem não adorou Baal, nem seus adeptos. Aonde está você? Deus quer te conhecer. Igual a Daniel, que em meio à provação permaneceu fiel. Igual a Esther, Deus honrou a sua fé, livrando a Israel. No meio da multidão tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Fez a diferença na multidão. E os olhos de Deus estão sobre você. Meu irmão, tente entender. Deus te ungiu pra vencer. Se Deus ungiu, está ungido, não há o que temer. Se Ele está contigo, você vai vencer. Ele vai abrir caminho, não vai te deixar sozinho. Os teus inimigos não vão te deter. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, não vai se afogar. Deus conta com você, irmão, pra vencer essa guerra. Enche tuas mãos de brasa e contagie a terra. Faça a diferença quando você louvar. Faça a diferença quando você clamar. Faça a diferença quando você pregar. Faça a diferença quando você orar. Faça a diferença, Deus te escolheu. Com poder e autoridade já te encheu. Os demônios vão cair quando você passar, pois não vão resistir à tua presença. Meu irmão, faça a diferença. Deus te escolheu pra fazer a diferença. A diferença na multidão. Os olhos de Deus estão sobre você. Meu irmão, tente entender. Deus te ungiu pra vencer. Se Deus ungiu, está ungido, não há o que temer. Se Ele está contigo, você vai vencer. Ele vai abrir caminho, não vai te deixar sozinho. Os teus inimigos não vão te deter. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, não vai se afogar. Deus conta com você, irmão, pra vencer essa guerra. Enche tuas mãos de brasa e contagie a terra. Faça a diferença quando você louvar. Faça a diferença quando você clamar. Faça a diferença quando você pregar. Faça a diferença quando você orar. Faça a diferença, Deus te escolheu. Com poder e autoridade já te encheu. Os demônios vão cair quando você passar, pois não vão resistir à tua presença. Meu irmão, faça a diferença. Deus te escolheu pra fazer a diferença. Deus te escolheu pra fazer a diferença. Faça a diferença. Tu és a minha fonte de vida. de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar. Thank you. Canal 2 da Atena Web. Aos meus irmãos e irmãs, quantos são os momentos em que podemos encontrar Deus? No trabalho, na oração, num simples lazer como este, na beira do rio. Em matas e rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Em matas e rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Sentado na barcaça, vejo o rio, vejo a fumaça, com minha tralha de pesca, vejo tudo que ali passa. Vejo o fogo e o clarão das queimadas que devoram. Vejo o homem e a destruição, um futuro que apavora. De rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Em matas e rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Numa prosa com os amigos, beira rio, água vermelha, o céu todo enluarado, que na viola se espelha. Como são lindas as noites, e o que a natureza tem. É preciso de leis justas para preservá-la bem. De rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Em matas e rios, em luar, em estrelas, e eu aqui neste lugar. Agradeço a Deus pelo dom da vida, por ter todos vocês como parte da minha história, e de modo muito especial, celebrando esses meus 10 anos de vida sacerdotal. Pequeno,

Covardia. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde já houver. Calma o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Tá com a vela solto pelo. Perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde me aprover. Calma meu querer pra ouvir o que Deus quer. Com a vela sou. Lembrarás que eu sou teu Deus. rindo quando tudo vai bem. Eu quero ver você quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorar canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Este é um podcast TSF. Já lhe aconteceu adormecer ao volante? E adormece facilmente, em qualquer lugar, durante o dia, mesmo quando não quer? Acorda frequentemente mais cansado quando se levanta do que quando se deita? Já lhe disseram que ressona muito? Então, é principalmente consigo que queremos falar. Se o que perguntámos atrás se lhe aplica, então provavelmente sofre de apneia do sono. A apneia do sono é uma perturbação caracterizada por paragens respiratórias com duração superior a 10 segundos, que se repetem durante a noite e é significativa se acontecer mais de 5 vezes por hora. É o resultado de uma obstrução intermitente das vias aéreas, que impede a respiração por alguns segundos e várias vezes por noite. Esta perturbação provoca a fragmentação do sono, impedindo que ele seja repousante e descansado. Podemos dizer que um doente com apneia do sono adormece, para de respirar, acorda, reinicia a respiração, torna a adormecer, mais uma vez para de respirar e assim por longos períodos sucessivos ao longo da noite. Percebe agora o porquê do seu cansaço, do sono que tem e os riscos que corre e faz correr. Este problema está quase sempre ligado ao excesso de peso, ao tabagismo e ao consumo de bebidas alcoólicas e frequentemente à existência de doenças do nariz ou da garganta. Se se revia neste quadro que traçamos, procure rapidamente o seu médico de família, que pode, com o auxílio de exames, confirmar o diagnóstico e propor-lhe uma terapêutica, a maior parte das vezes, eficaz. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui no canal 2 da Antena Web. Eu sou o Mendonça, contigo aí durante 2 horas de programação, trazendo as melhores canções que nos fazem refletir, elevarmos nossos pensamentos a Deus e também como informação, né? Que é muito importante aí para as nossas vidas, né? E que tenhamos então vida em abundância e que seja de boa qualidade, né? Na sequência da nossa programação, vamos para uma sequência aí com Salmo 22 e depois Baixe a Alegria, Jesus. Opa, vamos corrigir aí. Baixe a Alegria dos Homens. Jesus, a Alegria dos Homens. E depois Elias da Silva, a Livre para Voar. Damares, Sabor de Mel. Cassiane, Não Negue a Jesus. Arma da Humildade, é mais uma faixa. E depois, André Valadão, Por Que Ele Vive. E depois, muito mais canções para você aqui canal 2 da Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Que todos tenham então uma excelente programação aí junto à Antena Web no seu canal 2. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor.

de poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O mundo vai vencer por esse poder. É a promessa de Deus. O mundo vai vencer por esse poder. Já começa a acontecer. Baixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Você, 500 graus de puro fogo, santo e poder, e já fez a enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados, e desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora a história que eu vou lhe contar é a história de alguém que queria se exaltar. Orgulho e soberba encheram-lhe o coração, e essa foi a arma que ele usou pra se matar. Deus poderoso tinha que se dobrar. O nome do Deus vivo deveria exaltar. Mas ele não aceitou por causa do seu eu. Mesmo sendo importante, Herodes morreu. Há muitos indo pelo mesmo caminho que ele foi, se achando grande, tentando roubar a glória de Deus. Mas chegou o dia e o Senhor vai falar: eu não quero orgulhoso, soberbo, arrogante, vaidoso, altivo para usar. A arma da humildade vai quebrar o seu eu. Essa arma é a simplicidade de Deus. O soberbo a seu tempo Deus vai abater. Mas aquele que se humilha, que desce, se prostra aos pés do Senhor, Deus vai exaltar. Onde está o povo que dá glória a Deus? Esse povo não quer exaltar o seu eu. Mas se aqui tem alguém querendo glória pra si, eu nem quero ver o que vai acontecer. O quê? Ele vai ter que se humilhar. Soberbo Deus vai te abater. Humilde Deus vai te exaltar. Soberbo vai ter que descer. Humilde Deus vai te levantar. Soberbo Deus vai te quebrar. Humilde Deus vai te honrar. Eu já decretou falência do soberbo, do orgulhoso, do arrogante. Deixe o reino da tua mão e pro humilde vai passar. Sai da frente, Saul, porque aí vem Davi. Sai da frente, Eli, Samuel, vem no Gi. Desocupa o cenário, rainha Vasti. E Esther já chegou pra te substituir. Meus pecados está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Este é o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo canal 2 da sua Antena Web. Neste sábado eu quero lhe desejar uma ótima programação, um ótimo dia, que Deus abençoe com muita paz, harmonia e principalmente a saúde. E dentro do meu objetivo de levar a paz e a alegria através das canções, nós vamos trazendo muito mais canções para você aqui. É Padre Zezinho, que brilha a sua luz. William Nascimento, o lugar mais alto. Mara Lima, valor de uma alma. E depois, advogado fiel, Bruna Carla. Adriana, água e vinho. Depois Eros Biondini, pra que chorar? Depois da faixa não é hora de parar. Gisele Cristina, meu barquinho. Eu quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia aqui no canal 2 da Antena Web, e convido você para novamente estarmos juntos aí no próximo edição do Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. E por hoje eu me despeço com essas faixas já anunciadas, desejando um ótimo sábado, domingo maravilhoso, a semana, né? E que todos fiquem com Deus e o meu abraço fraternal. Tchau, pessoal. Até a próxima edição do Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Senhor, esteja neste nosso amor. Que o Senhor esteja com os nossos pais. Que o Senhor esteja em cada gesto e decisão. Que Ele nos ensine a ser uma família. Nossa casa, brilhe a sua paz por sobre as nossas vidas. Seja o nosso lar um testemunho vivo, que nossa família seja igreja viva. Amém. Brilhe a sua paz sobre cada coração. Brilhe a sua paz sobre todos os irmãos. Brilhe a sua paz sobre o povo e a nação. Mais alto, pra ser mais forte, ser dependente do altar. Eu vou dançar na chuva, na Shekinah de Deus, e o meu deserto florescerá. Eu sei que nada pode me ser. Eu sei que nada pode me separar do teu amor, Senhor, do teu amor. Dançar na chuva, na Shekinah de Deus, e o meu deserto florescerá. Eu sei que nada pode me separar do teu amor, Senhor, do teu amor. Eu sei que do teu amor. Você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro no mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do Ide, do mestre amado? Pedido, mais ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto pra falar a

dizer direito o que se passa dentro de mim. Vem na pobreza do meu pranto, vem e sustenta o meu canto, que minha força está no fim. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Pra que chorar? Que a tua dor nunca vai ter fim. Por tudo que passou, achar que não vai ser feliz, que o mundo desabou e nada vai mudar. Se Deus te criou por amor, Ele não vai te abandonar. Pra que chorar? Pra que chorar? Se amanhã será um novo dia e nascerá com Ele a alegria. Se deixa Deus cuidar da tua vida, tudo vai mudar. Pra que chorar? Se a tua frente é um novo caminho e a certeza de não estar sozinho. Se deixa Deus cuidar da tua vida, pode crer que tudo vai mudar. Por que pensar que a tua dor vai ter fim? Por tudo que passou, achar que não vai ser feliz, que o mundo desabou e nada vai mudar. Se Deus te criou por amor, Ele não vai te abandonar. Pra que chorar? Pra que chorar? Se amanhã será um novo dia e nascerá com Ele a alegria. Se deixa Deus cuidar da tua vida, tudo vai mudar. Pra que chorar? Se a tua frente há um novo caminho e a certeza de não estar sozinho. Se deixa Deus cuidar da tua vida, pode crer, tudo vai mudar. Pra